amor que me dedicaste e o que escreveste nas cartas que me mandaste. Esquece o passado e volta para o meu lado, porque já estás perdoado de tudo que me chamaste. Volta, meu querido, mas volta como disseste, arrependido de tudo o que me fizeste. Haja o que houver, já basta para teu castigo. Essa mulher que andava agora contigo, se é contrafeito, não voltes, toma cautela, porque eu aceito que vivas antes com ela. Pois podes crer que antes prefiro morrer do que contigo viver, sabendo que gostas dela. Só que eu te peço é uma recordação, se é que mereço um pouco de compaixão. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo.